fácil, o jogo é cabuloso, atitude engatilhada, só mano apetitoso. Tô envolvido e quem não ficaria? Adepto do rap, guerreiro correria. Luz do dia ilumina as quebradas, os só os fatos, sequência da balada. Só pipoco, comédia nem se cria. Brincar de Robocop aqui na periferia. Favela, buraco, no fim é tudo igual. A mesma circunstância, não importa o local. Capão Redondo, Capanema, Zumbi, Guarituba, São Luís, Jardim Ângela, lá eu tô na fuga. Os homens crescem o olho, sai pra lá, coisa ruim. Do rolê da Ceilândia, é sempre assim. Ei, nem me viu, já quis fazer tocaia. Sai fora, fulano, não sou da sua laia. Zé Povinho, complica, Gambé fica na estiga. Dragante, nem vira, se pá é a quadrilha. Joe, tô de passagem, sou o cidadão do mundo. Viajo pra qualquer lugar, subsolo mais profundo. Se liga no meu flow, parceiro lado a lado. Respeito prevalece, então fica ligado. Aquela puta só queria o seu dinheiro, mas aí foi sincera o tempo inteiro. Melhor do que cê dá confiança pra pilantra que diz que é seu amigo, que só te adianta, irmão. O inimigo se disfarça e vem pra guerra. Em quem você confia, de quem menos cê espera. Deus é por nós, ladrão, eu sigo firme. Se Deus é por nós, então eu tô no time. Largo é o caminho que leva à maldade. Te seduz com dinheiro em todo canto da cidade. Te testa, instiga seu instinto de ganância, que quer ganhar sua alma e que rouba sua infância. Esperança pra mãe, do outro lado do portão. Pagar um advogado é o sonho do irmão. Quem não deseja, um dia fica rico. Mas se for desse jeito, Joe, eu nem me ligo. Eu vim pra confirmar, com os mano eu vou colar. Pegar o meu lugar, não vou deixar pra lá. Se tentar me derrubar, é o crime ratatá. 12 anos na função, pros bico invejar não dá. É mais difícil do que você pensa. Enxame de abelha, situação tensa. Final de jogo decisivo na baixada. Atlético ganhando, ladrão, de goleada. É mais ligeiro do que corre a sua perna. É mais sinistro que o Bin Laden na caverna. Sente o peso no grave do meu som. Tô envolvido até umas horas, sangue bom. Tô envolvido e o rap é minha fita. Então se joga, nego, se não complica. Não tô de bobeira, eu vim pra rimar. Se o som é de responsa, então deixa rolar. Tô envolvido e o rap é minha fita. Então se joga, nego, se não complica. Não tô de bobeira, eu vim pra rimar. Se o som é de responsa, então deixa rolar. Disposição e atitude tem que ter o talento. Seja de boa ou seja no relento. Meu microfone pode mudar sua cabeça. Sua postura determina, e não esqueça. Mesmo com bolso cheio, que alegria. Sem humildade não se cria. CPI nenhuma pode me pegar. Eu tô ligado, mano, eu sei onde posso chegar. Reserve a sua glória, seja sangue bom. Não basta ter moral aí, tem que ter o dom. Um bem bolado, eu sempre tô ligado. Aí, nego Dé, meu parceiro lado a lado. Fica esperto, meu chapa, falador passa mal. O sistema trata o povo como animal. Bota a paranga na sua mão, ensina a traficar. Te arma até os dentes, se viciar, pá. Depois te prende, te esquece em uma cela. Eu quero é paz, vida longa na favela. Tô envolvido e são vários no esquema. Tirar de tempo a banca é problema. Nem desenvolve, sequestro camuflado. As donas que me vê passar do outro lado. Segura a bolsa, esconde o dinheiro. O boy tem preconceito, eu fico no veneno. Na favela, não tem nada disso. Na viela, o rap é compromisso. Eu sei disso, mantenho a minha rima. No peão com os parceiros, eu tô em cima. De Passat, Opala no esquema massa. Som no talo, fumaça. 1, 2, 3, 4 viatura. De olho na função, ladrão, ninguém atura. Sente o grave do peso no meu som. Tô envolvido até umas horas, sangue bom. Vai dando licença, agora e sem problema. RAP no embalo, nego dando esquema. Sempre atento, em todas as direções, olho aberto. Vai ter sempre um comédia, pagando um desperto. Por perto, atraindo mal pra você. Se esquiva, deslize, saia fora e assim vai entender. Na esquina é sem sucesso, pura derrota. A sensação falsa da eterna glória. Pancadão até o osso, olha lá. 10 da manhã, viajando no ratatá. A pior praga que nos atingiu. O genocídio químico nas favelas do Brasil. É mal. Cujo sistema impede o irmão de ver. Que tá na escola, a vitória, o lugar de vencer. Pode crer. Vencer alto, eu sei. Custa muito caro ser um cidadão de bem. Quem não quis pagar tá lá, encarcerado na Cascavel, na papuda. Até o diabo evitou de ir nesse inferno aí. Deus me livre da minha mãe, me vendo ali. Mas quem puxa a cana mesmo, não tá na cadeia. Sua dona, seus filhos, seus pais, enfim, a família inteira. Tá aí, a explicação tá aí. Quer acabar com o pouco que tem, segue esse rumo aí. Pois quem tem vai aplaudir, vai se amarrar. Menos um fora do jogo, menos um pra ameaçar. Sem disputa, truta, sem força pra luta. Quem vai ser você, se voltar pra rua? A volta pro mundão, coisa complicada. O crime de novo é um trampo, decida, jogue a carta. O patrão, o patrimônio que se paquita, dívida externa. Empregador, explorador, 200 contos, se estraga a miséria. Tá entendendo, maluco? Sangue bom, vai vendo. O rimador que observa, é assim que eu vejo. O seu Zé ainda diz que isso é fita de bandido. H2 RAP, câmbio desligo. Tô envolvido e o rap é minha fita. Então se joga, nego, é, se não complica. Não tô de bobeira, eu vim pra rimar. Se o som é de resposta, então deixa rolar. Tô envolvido e o rap é minha fita. Então se joga, nego, é, se não complica. Não tô de bobeira, eu vim pra rimar. Se o som é de resposta, então deixa rolar.